Bom dia, senhor de habitação, desse mantenha 4.000 pés de vigilância. Chegada bom, ajuste padrão. Tentou de ponta após a chegada da 357. Alfa João na Índia, prossiga. Autorizado o reporte até a posição 01, no reporte ao término, Alfa João na Índia. Estamos a manter a antena 6225, está voando bom, tempo da Itália. 225, bom dia, contato radar, mantendo nível 180, vou na proa de bom, reporte para a descida. Boa, bom, reporte a descida, antena 6225. 225 para descida. Sinal 6225, deixa para nível 0050, ajuste no 014. Nível 0050, estado no 014, sinal 6225. Azul Alfa Uniforme Índia, confirma a posição. Azul Alfa Uniforme Índia na escuta, possível. Alfa Uniforme Índia, mantém a posição guarda para prosseguir com o reboque. Azul Alfa Uniforme Índia. Colo 9-1, autorizado sem ataque. 014. Bom reboque. Controle 357, poderia voar na prova do 372? Com referência 18? 257, mantém a produção do 367. Mantém a produção do 357. Para o ponto de espera da pista no zero, via táxi da direita, do ponto de espera Torre Salvador, 118.95, modifica o ajuste para 10.14. Azul Alfa Uniforme Índia, autorizado a prosseguir com reboque, reporta ao término no gate 01. Alfa Uniforme Índia, reporte. Telarmé 225, desça para 2500 pés, autorizado final do procedimento da RINAV e reporte passando o serviço por 366. Autorizado 2500 pés, reporta passando 366, Telarmé 225. Telarmé 30, pode direto o serviço 366, Telarmé 225. Telarmé 225, negativo, mantenha o serviço 367 após o serviço 366. Gente, eu mantenho o serviço, Telarmé 225. Três 7, Tango 18, Lima 3, Tango 19. Solo 2 ou 9, 3, 5 no 0. Índia, bom dia. Solo, boa noite, 3, 5 no 7. 35 no 7, boa noite. Autorizado ao pátio principal via Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, está 35 ou no 7. Então, 357, aciona transponder a posição de stand-by. Stand-by, 35 ou na 7. Sim, tiver. Zona 961, decola 220, controle salvador, 120-28. Bom dia. Desce para 4 mil pés, o ajuste na 014. Mano 014, desce para 4 mil, voo na 87. Controle, bom dia, voo 961. Voo 961, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, saída da EL. Após 2 mil pés, autorizando para o Gileda. Subiu 360 para o Gileda, após 3 mil. Agora já não aparece mais 35 no 7. Ok, obrigado. 7-9-2-5, reporta a tarde da 372, baixando travado. Ajuste no 014. Conta no 372, sexo e treino no 014, 7-9-2-5. pegou no 759, acione a identificação e a chegada bom que desça para o nível 050, ajuste no 014. Terceira 6225, passando 372, baixada e travada. 759, nesse redução 2709. Reduzindo 2709, gol no 759. O pouso 590, terceira 6225. A 6225 informa que está com falta de fiado na frequência. A 6225, como recebe no momento? Quando você transmite é 5/5, porém fica com falta de fiado. Ah, gente, mesmo estando fora da frequência, né? Afirmo, é sempre quando está fora da frequência. Turno 865, voo na produção Victor 367. Confirmando que é Victor 367, voo no 865. Ativo. M 225, solo 27, liga para sua direita. Mantenha sua frequência sobre a teste e chame na frequência 118 decimal 60. 118 decimal 60, seria 6225. Terceira 6225, só confirmando a frequência 118.0. Só para ter esse mesmo, a aeronave vai reportar como detectado. Muito obrigado e chama só o 219, por gentileza. Para 219, terceira 6225. Fala, bom dia, terceira 6225. Terceira 6225, bom dia. Autorizado, parte principal via Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette para o 612, será 6265. No 865, desça para 2500 pés, autorizado sinal do procedimento R9, reporte quanto estabilizado. 2500, o motor é estabilizado no R9 da 1, Zé? Voo 1-8-6. Voo no 759, desça para 4000 pés, ajuste no 014, reduz a velocidade para 2409. Ok, desça para 4014-2049, voo no 759. Estão 3890, informação curso Delta, pronto 4. Estão 3890, autorizado Recife, via Pedro 17, nível de voo 330, saída Puca, Jamo, Aracaju. Decola da 10 com curva à esquerda, transponder 5030, controle Salvador Pere 120, décima 8. Autorizado 330 para Recife. Decola da 10, caminheira curva esquerda, saída pouca transição, Jamo, apresolou 17. Responda 5030, controle 2080, 3080. Correto, 3890, confirmando após Jamo, voa Aracaju. Jamo Aracaju, 3890. Correto, chama para pushback, acionamento, portão 11, 3890. Salvador, bom dia, Xanair, 60752, ação Congonhas, São Paulo. Congonhas, Congonhas, São Paulo. Xanair 6075, pronto, cópia. Chama-se, prossiga. Autorizado, São Paulo, Congonhas, via Pesulu no 0 até Pubave, após seguir rota conforme o plano. Nível 360, saída da El, Lida, Mótiva, pista no 0, primeira curva direita. Transponder 5031, frequência do controle em 120, decimal 8. 6075 autorizado São Paulo Congonhas 360 Pesulu 10 por base conforme da Eoleda Mótiva, decora da 10, curva direita 5031 208 6075. Xené 6075, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e saneamento. O 1759. voe na prova de serviço 367, autorizado final do procedimento em nave, descida para 2.500 pés, redução de velocidade 2009. E voa serviço 367, reduzindo algum 1959. Confirmando que é para 2.500? Afirmativo. Você sente que o aeroporto está sendo coordenado, né? Negativo. Sente o avanço de coordenação, por gentileza. Negativo, tem a previsão de subir, né? Prevista a árvore. Claro. Bom, 865, reporta serviço 372, tá chave travado, ajuste 1014. Já autorizado Brasília, via peso 17, nível 360, saída árvore após posição em lefa, pistola 0, curva direita. Transponder 5033, frequência do controle em 120.8. Autorizado 360, peso 17, subida árvore em lefa, 5033, 1208, posição 04. 357 sente o protegimento correto. Reporte pronto para o posto de estacionamento. Avisaram livre a Sanacha, pronto para o táxi. Turma 759, completo final do procedimento renal, chame torre 118 do final 95. 1895, bom 74. Turma Salvador, bom 759, a 3 milhas do céu, Victor 372. Turma 759, continua a circulação, reposta da chave travada. Voltará. Oito 165, solo 39, livre a vista direita, chama solo, 209. Direito 209, vou no 865. Bono 865, bom dia. Prossiga o táxi via Alfa antes da Juliette reporte. Prossiga com velocidade reduzida na posição indicada ainda ocupada. Ok. Bono 865. Bono 865, como recebe? Alto para a direita agora. Bono 865. Gol no 865, prossiga o táxi lento via táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Posição indicada 07, ainda ocupada. Afirmativo, senhorita Alfa, táxi da Juliette, táxi lento, posição 07, inicialmente. Chanel 6075, na escuta. Salvador, bom dia, Chanel 6075, busque acionamento no 07. Chanel 6075, livre acionar, chame pronto para o táxi. Chamará o táxi 6075. Bom dia. Bom, no 759, bom dia. Prossiga o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, Juliette, bom. Solta 3890 para o táxi, 4 horas 5, Fortaleza, 157 a bordo. Na 3859, seguirá o Airbus da Avianca na posição 07, efetuando push. Até o ponto de espera da pista no zero. Quando próximo, chame torre em 1, 1895. Ajuste 10, 14. Informo que foi preterido devido à aeronave detectando que deixar livre a posição 07 para ingresso de outra que já pousou. Espera

Mensagem para o sol? Sim, te aguarde. Terminal 3517. Pronto, cópia. Autorizado Galeão via P November 87 até Mulso, nível 360, saída da Euleda, transição Irume, pista 10, primeira curva direita. Transponder 5034, frequência do controle em 120.8. Zona 53, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e saneamento. Agora em 1.18.6, até o 3890. Salvador, bom dia, Chanel 6075. Chanel 6075, contato radar na decolagem, suba para me dizer 360, saída da El, após 2000 pés, autorizado Leda. Ok, da El, após 2000, voa Leda, a linha de sessão 360, 6075. Sextra 3517, 144 a bordo, alterna com fim de autonomia 3:26. Gente, 144 com fins 3:26, autorizado o TAC, a direita Índia, ponto para decima 0, chama a torre, 1:08, correção, 1:08, decimal 60, agora na frequência. Direita Índia, 48860, TAC 3517, obrigado. Bom dia, contato radar na decolagem, do Faro Medidor 330, autorizado a proa de Jamo na saída da boca. Proa de Jamo, da presente, da 390, subindo para 330. 7 na escuta. Controle de posição, a torre operando em 118 nesse momento, já está na frequência ou 118.65? Gente, 357 coisa com o pronto, quanto espera? Está 357, autorizado a alinhar e decolar, no 0.100 graus, 0.612 de nós. No 093, voa na Procerrada 367, autorizado final do procedimento.